Não, vou chamar agora mesmo. Afirmativo, então boa noite, tenha um bom descanso, estamos chamando o Centro Resíduo 2545. Boa viagem. Obrigado. O nome é 04 Gol, chama Centro Recife, 2545, alternativa 12685. 2545, 2685, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Vento permanece 260 graus com 3 nós, livre pouso não no zero. Livre pouso 305. Sol 3305, solo 22, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, nessa frequência 3305. 6747, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5171, coteja. Copiado 360, Guarulhos, apesar do 16, decola da Euleda Bridge, pistão 0, curva à direita, 1208, controle 171, transponde 6747. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar. Passou Aquila, está próximo da Juliette, eu sou 4209. 4209, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, 4209. Táxi via Juliette, portão 612. 3305, via Juliette, para o 612. solo Salvador, Oceaner 6313. Torre 186. Salvador é Oceaner 6313, gentileza 380, São Paulo, Guarulhos. Identifique. Desse Mateus 050 pro Admari. Chegada a Mari, a minha escuta. 30 decima 8, aciona 5173, coteja. 303-620, pela ampla de Luno 6, decola da 10, curva direito. 208-5173, vai ser igual a 1, senhor. Dael, Leda, Brit, Janeiro 6173, 6313, aliás. Correto, saída da Euleda Bridge, chama para pushback isolamento. Chamaremos. Chanel 6319. solo, chamé 63 no 3 para o pushback acionar. Autorizado, chamo pelo táxi. Cinco, livre descida para 2000 pés, ajuste no 020, autorizada final no 0. 2020, autorizado a final, o teu 9526, vai informar estabilizado. Saída prevista para Confins da Eule da Bridge. Da Eule da Bridge, grato. Tá 35, não, retificando. 9526, livre da restrição em TAP. Livre descida, sem restrição. Grato. Salvador Web 6747, pushback, acionamento. Autorizado, chamar o táxi. Vai chamar a 6747. Taxi, eu chamei a 63, 13, 110, 110 a bordo, Galeão, 3 horas e 40. no 0 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, ponto espera, vai reportar, 639. Ponto espera da 10.6313. 6313, a linha decola da 10, vento 220 graus com 4 nós. Linha decola da 10. Localizador até 9526. 9526, complete final, chame turno no 86. 86 até já. Vai. Salvador, muito boa noite, Sutra 89526, ILS Baixada, trabalho. Boa noite, 9526, reporte externo. Reportaremos. B-6747 para o táxi com 179 a bordo, autonomia de 3,50, alterna com 20. B-6747 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Tive táxi via Índia Alfa com 1020 para reportar pronto, 6747. Simbra, baixado e travado. Sente reporte campo à vista. Reportaremos, teto estimado. Só no mil pés. Graças. A torre sabe informar se chove no aeródromo? Chuva leve, bem leve. Obrigado. Aqui a chuva é média. Turno 3, decolado aos 44, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Xander 6313. Pista a 600 pés de altímetro, tá? 9526. Sente livre pouso na 10, vento 210 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 020. Livre pouso. 767 ponto, te espero no zero, pronto. Quatro sete, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, mensagem 47. Solos 45, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette nessa, o 9526. 9526, pode informar se a má visibilidade foi devido à chuva na final? É, na realidade foi formação, tem algumas formações esparsas bem aqui na final, impedindo aqui a visibilidade da pista. Grato. A linha decola da 1-0, vento 200 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola da 1-0, meia 47 West. Tá 9526, táxi via Juliette, 1-3 da remota. Livre. Sim. Motor Salvador, boa noite, o Papa Romeu, Vitor Eco Lima. É posição 1-3, via Juliette, confirma. Ah, afirmo. 9526, grato. Tu mantém o 200. É, tu mantém o 200, Vitor Acolim. É 3-1-3, você vai manter qual pro? Afirmativo, vai manter a 250 por apenas mais 7 milhas e depois entra na rota de novo. Gente, deixa na 6303. Toreco Lima, desça para o nível no 50. Foi pro advalento. Forme para a mudança de regra. Marei, Vitoreco Lima. Decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Afirmativo, Xanã 6313 na proa de Leda da presente. Proa de Leda, ciente. Tony, boa noite, vai 6747. Gente, 6747, contato radar. Sobe, mantém nível de voo 360, vigilância. 360, vigilância. Autoriza a lida? Negativo. Mantém. Do Confins, nível 360, via Persolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5404, coteja. Autorizado, Confins. 360 via Persu 16, decolada 10, curva direita na Daia, Uleda Brite, controle de saída 20.8 e o poderoso 404. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Camaral 4209. Xanamé 224, sua identificação. Chegada Amanda, entra para o 050. Amanda 050, identificou 624. Toreco Lima, desça para 1-0-0. 1-0-0, Vitor Eco Lima. Possibilidade de voar bridge da presente para o Chanel 6313? Autorização é com centro, senhor. Certo, aguardando.